Bloquinho da Jovem Black, bebê. No paredão só tem coisas absurdas. A novinha assanhadinha vem jogando a bunda. No paredão só tem coisas absurdas. A novinha assanhadinha vem jogando a bunda. Vai. Escorrega no pau, sua tchuca. Viaja na onda. No paredão só tem coisas absurdas. A novinha assanhadinha vem jogando a bunda. Vai. Escorrega no pau, sua tchuca. Paredinha da mídia gosta. Escorrega no pau, sua tchuca. Bloquinho da Jovem Black, viu? Mandar aquele forte abraço pro meu cabeleireiro estourado, Jailson Barbie, Salão União, é onda maluca. Final de semana chegou, Jovem Black lançou mais um hit bacana. A galera toda reunida, festa na piscina, paredão que chama. As novinhas tá tudo embrasada, chapada de uísque, tequila na mão. Vou fazendo aquele movimento que vai se tornar o hit do verão. Vem! Desce que desce com o popozão, desce rebola e pira um rabetão. Olha o rada, oi! Desce que desce com o popozão, desce rebola e pira um rabetão. Viaja na onda. Final de semana chegou, Jovem Black lançou mais um hit bacana. A galera toda reunida, fechada na piscina, paredão que chama. As novinhas tá tudo embrasada, chapada de uísque, tequila na mão. Vou trazendo aquele movimento que vai se tornar. Desce que desce com o popozão, desce rebola e pira um rabetão. Desce que desce com o popozão, vai mãe. Desce que desce com o popozão, desce rebola e pira um rabetão. Desce que desce com o popozão, Gugu Ripas gosta. Putaria organizada, viu? Respeita, porra. É a Jovem Black. Viagem na onda. Tá chovendo, né? Ela tá toda molhadinha. Chegou fim de semana, a novinha perde a linha. Joga xereca pro cria, novinha. Mas que putaria. Joga xereca pro cria, novinha. Cresceu. Joga xereca pro cria, novinha. Tá chovendo, né? Ela tá toda molhadinha. Chegou fim de semana, a novinha perde a linha. Vai. Joga xereca pro cria, novinha. Mas que putaria. Joga xereca pro cria, novinha. Cresceu. Joga xereca pro cria, novinha. Cresceu, vai. Joga xereca. joga xereca pro cria, joga xereca pro cria, novinha, joga xereca pro cria.